Paz do Senhor. Bom, hoje eu quero dar crédito a quem merece os créditos. Esse jingle que você ouve no princípio das mensagens foi o meu primo, o pastor Walter Rodrigues Jr., quem criou. Também dou o crédito à Rede Globo para aquele som que você ouve, Brasil, com eco. Também eu quero dar crédito para a minha alegria da salvação a Jesus Cristo. O crédito da minha ida para o céu é para Jesus Cristo. O crédito para o meu ânimo e o desejo de continuar a viver e da minha alegria eu dou para Jesus. Mas por favor, me ajudem a quem dar o crédito dessa derrota do Brasil contra a Holanda. Pode pensar nisso. Deus te abençoe e até amanhã.